segundo andar. Já 2 horas da manhã, tem quem diga que entra as mansões. Onde mais se deita no divã, tá cansado de camarão, de lanche humilde croissant. Música é só piano clássico, nada de bumbo e tantã. Se há folga no teu ego escroto, teu pensamento vai pro esgoto. Enquanto meu muito é teu coco, no vinho que vivo solto tem quem diga que é bom estar entre o grito das mansões. Da janela observando a fuga do cachorro preto na beira da praia, mas nem reparou na lourinha lá do outro lado, top mini saia. Quem ainda será real? Quem escutou esse grito também? Quem sua alma vendeu? Não morreu, mas sem alma o que que tu tem? Nem sei o que a vida reserva, só sei que sua mente lerda. É o fato pelo qual tu ainda tá na merda. Uns tem dinheiro fácil e encontra felicidade. Tem quem cuida das opções, esquece a humildade, escolhe a vaidade. As mansões estão chorando muito mais do que os barracos. Estranho, pois quem tem tudo às vezes tá vivendo aos cacos. Onde tudo que reluz é caro, garagem tá cheia de carro. Onde sua sanidade é seca, mas o interesse ainda fala mais alto. O bonde tomando de assalto, meu som anda tocando alto, mostrando que aprendi na rua, trabalhando em vão, andando descalço. As mansões vão chorar, vão chorar bem mais. Sensibilidade por trás da vaidade, que essa mensagem atropela a idade. Contra sua verdade, longe da maldade. Alguns se foram cedo, outros já vão dar. Nossa diferença não está na cor, muito menos na marca do tênis que eu uso. Nossa diferença do que você pensa no final das contas é muito confuso. Burguês, entope seu cu de dinheiro, sobe o morro, pega teu arrego. Mas teu filho virou maconheiro, verifique as suas ações, mas não esqueça as interpretações. Pra onde a lágrima vai eu não sei, mas sei que veio das mansões. O céu não é mais tão azul, o amor não é mais tão real. Não existe mais objetivo por trás do motivo de se achar o tal. Amigos, família, todos que correm do meu lado, todos que sempre fecham o bonde, eu tô tranquilo como monge. Tem quem diga que é bom estar entre o grito das mansões. Tem quem diga que é bom estar entre o grito das mansões. Tem quem diga que é bom estar entre o grito das mansões. Tem quem diga que é bom estar entre o grito das mansões. Seu dinheiro compra um skin caro, o meu realiza meus sonhos. O seu paga teu funcionário, que em casa te chama de otário. Acho que tu precisa entender de verdade o que é liberdade. Pois mesmo somente a grana, a ganância mantém firmes grades. As mansões vão chorar, vão chorar.